correspondente educadora. Esta é a ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Emissoras da Rádio Educadora de Limeira Limitada. Organização, vereador Bortolan Filho. Rádio São Carlos, ZYK 657, ondas médias, 1450 kHz. E ZYG 862, ondas tropicais, 2420 kHz. Faixa de 120 metros, 1000 watts de potência. Estúdios e escritórios, 1 a 9 de julho de 1801. Caixa postal 115-713-1560. São Carlos, São Paulo, Brasil. Pioneira, sempre a primeira. 48 anos de amor. Rádio São Carlos, a emissora do coração. Setembro, 2490 kHz. É isso aí, chegando aqui na 8, o sucesso do Ruta Nova. Você recorda aqui e você vai gostar muito de recordar essa música. Anjo, marcou bastante. A você, boa sorte e um bom dia de trabalho. Ao seu lado, onde você estiver. ZYK 643, onda média, frequência de 590 kHz. ZYG 861, onda tropical, frequência de 3.205 kHz. Rádio Ribeirão Preto Limitada, equipe 79. Ao seu lado, onde você estiver. Ribeirão Preto. Emissoras brasileiras da Vim Rádio Clube. Ondas ZYK 606, 1030 kHz. Ondas tropicais, ZYG 859, 3225 kHz. Baixa para 80 metros. Unidade móvel, 7.13 MHz. A mensageira. Onda média, frequência 1.470 kHz, 1 kW de potência, ZYF905, onda tropical, baixa de 90 metros, frequência 3.245 kHz, 1 kW de potência, amplitude modulada baixa do Garça, cobrindo todo o centro-oeste brasileiro. Está localizada a Rua Pararo, número 45, Barra do Garça, Mato Grosso, Brasil. Uma empresa do grupo Álvaro Pedro e Nilton Lemos. Aruanã, padrão nacional. O rádio de um novo tempo. Identificação. ZYL 230, ondas médias. Na frequência de 1210 kHz. ZYG 203, onda tropical, na frequência de 3.245 kHz, 90 metros. Sociedade Rádio Clube de Varginha Limitada. Nova Clube AM. Comunicação de verdade. Música e informação. Estúdios da Rua Marechal Deodoro, 75, centro em Cachoeira Paulista. Transmissores na Fazenda Palmeira da Bela Vista. Rádio Bandeirantes com 1000 watts na antena para levar até você a música, a mensagem e a informação. É o cantinho da alegria e da felicidade. Estamos no ano de domingo, programação especial, programação super especial, Rafa Lanza. Vamos, compadre. Bom dia, Osasco. Bom dia, grande São Paulo. Bom dia, Brasil. A Rádio Iguatemi, ZYG 865, operando em onda tropical de 90 metros, 3.295 kHz, inicia aqui um novo dia de trabalho, onde o ouvinte é a pessoa mais importante. De potência. Onda tropical. Veículo G430. Operando na frequência de 3.325 kHz. Belém, Pará. Mestre Insense. A rádio difusora universitária de Guarulhos. Ondas tropicais. 3.325 kHz. Passa de 92 metros. Encerra suas transmissões. Senhores ouvintes, boa noite. Educadora, comunicação explosiva. A Rádio Cultura Araraquara Limitada, federada na Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, inicia mais um dia de atividades. ZYK 546 AM, 790 kHz. ZYG 855, frequência tropical. 3.365 kHz. ZYG 805, frequência modulada. 97,3 MHz. Bom dia, Araraquara. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Rádio Dourados. Rádio Dourados. Vamos começar a esquecer as misérias e as alegrias do mundo. A folha que permaneceu ainda é a árvore. E a folha que caiu é a dor. Vamos marchar desarmados. Que perfeito está feito e ainda há muito por fazer. Ainda há folha de dar o perdão negado, de plantar o filho esquecido, de semear o livro, de gerar. Rádio Congonhas. ZYL 224, 1590 kHz, onda média. ZYG 207, 90 metros, 3.385 kHz, onda tropical. De Congonhas para o seu coração. ZYI 387. Essa é 10 kW. Onda tropical. ZYF 904. 4.755 kHz. 10 kW. Mato Grosso do Sul, Brasil. Uma antena a serviço do bem. Caindo ar a ZYI 387, onda média. E a ZYF 904, onda tropical da Rádio Educação Rural Limitada. A voz 21 horas de dedicação e respeito ao público receptora. Música, informações, seriedade, alegria e otimismo. Logo mais às 4 horas. A Rádio Educação Rural Limitada reiniciará seu caminhar de uma nova jornada. Bom dia. Estado de São Paulo. Rádio Difusora da Cigauana Limitada. A Cigauana, Mato Grosso do Sul, Brasil. Copa YI 360. Onda média, 1340 kHz. ZYS 900, onda tropical, 4795 kHz. Periodo de irradiación, 5:30 de la mañana a las 12 de la noche. Horario de Brasilia, capital brasileña. 4 y media de la mañana a las 11 de la noche, hora local. Radio Nova Difusora, la emisora que divulga el mensaje de la Iglesia Apostólica y anuncia el nombre de la Santa Bola Rosa, el Espíritu Consolador de la promesa de Jesucristo. Radio Nova Difusora. Dirección General, Román Aldo Bertoni. Nova Difusora, de Portugal para Brasil y el mundo. Para divulgar a mensagem da Igreja Apostólica através do programa A Hora Milagrosa. Esperança e amor até você. 1.390 kHz, onda média, 25 horas de Serafina, Piauí. vocês ouvem as emissoras do Complexo Centro Paulista de Rádio. Ternura, FM 99,3 MHz, Rádio Meteorologia Paulista, ondas tropicais, 62 metros, 4.845 kHz. E o nosso programa de todas as manhãs é o programa Zé da Cunha, o Pinto e a Viola. O nosso abraço, o nosso bom dia a você que já está em sintonia com o nosso programa. Edmilson Pinheiro está aí fazendo o controle do som. Fala, seus emissores da Meteorologia Paulista, seu Parra. Bom dia, seu Parra, tudo bem? Nosso técnico de manutenção, seu Celestino Rodrigues, seu Júlio Eletrônico, do Curzucci, nos ouve lá na distância. Né, doutor? Aquele abraço, era o Curzucci. Brasil. Neste horário, a Rádio Formula Melhor, uma emissora da Diocese de Dom Carlos Valadares. ZYL254, onda média 850 kHz, 1000 watts. ZYD202, onda tropical 4.855 kHz, 62 metros, 1000 watts. E ZYC706, frequência modulada 97,7 MHz. 250 watts, iniciam suas atividades para hoje, prometendo levar aos seus milhares de ouvintes espalhados por todo o país uma programação cultural e recreativa pela paz, progresso e alegria no mundo melhor, esperando que todos tenham um bom dia. Pela madrugada, JB. Um grande abraço, amigos, e uma boa noite. ZYJ453. ZYG680. Rádio Jornal do Brasil. 940. 4.875 kHz. Rio de Janeiro. De segunda a sábado, a cidade fica parada de 9 ao meio-dia, escutando Alô Valdir, a galeria do sucesso. O painel alternando em cada semana a motivação para valiosos prêmios. Uma seleção de sucessos da pesada, o Quebra-Cuca. São as atrações de Alô Valdir. Produção e apresentação de Valdir Araújo. Rádio Clube do Pará. Programação 80. São precisamente 5 horas e 31 minutos. Você está acompanhando através da sua Rádio Clube o programa de braços com saudade. A música do passado na recordação bem feliz. Faltando 10 minutinhos para as 7 horas aqui no Giro Musical. Giro Musical. Comunicando Ronair Mendes. Tem mais, tem muito mais para você aqui no Giro Musical, aqui na Carajaia 770 de Anápolis para todo o Brasil. Agora seria novamente a melhor de três. Mas em vez de rodar uma só dessas três, o Lírio Marciano, Rumo Iglesias e Aba, a gente vai rodar todas as três, né, Guimar? João Mireille Marciano, se eu não puder te esquecer, Julio Iglesias, às vezes tu, às vezes eu, Abba, Andant, Andant. Este sinal musical identifica para o Brasil o início da programação da Rádio Paré de Manaus. Aos ouvintes de perto e da distância, bom dia. No ar, Rádio Paré de Manaus, um show de comunicação musical e informação. Sintonizam. Rádio ANPP Ondas Médias. ZYM 603. Na frequência, 1410 kHz. Potência, 10 kW. Ondas tropicais. ZYR 200. Na frequência de 4895. Potência, 5 kW. Rádio IPB. Mais uma emissora RVNS. Integração de Rádio a serviço da comunidade Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Vamos embora, felizes da vida, deixando um beijão nos vossos corações e que Deus os cubra com seu manto sagrado. É o que desejamos. Estamos no ar, mais um dia vamos passar. Queremos levar pra você só aquilo que você gostar. Não existe mais a guerra de sofrimento, de petróleo, de aumentar o salário. Não se morre, mas se come nosso dia. Rádio Baraguaia de Araguaína, ZYH762, onda média 860 kHz. ZYF693, onda tropical, 4.905 kHz. Faixa de 60 metros. Zero hora. 29 minutos, 0 segundos. Onda média, 586 metros, frequência de 580 kHz. ZYG 683, onda tropical, 61 metros, frequência de 4.905 kHz. Rio de Janeiro, Brasil. Sopro, cordas, percussão e todo tipo de instrumento musical nacional ou estrangeiro, você só pode ter pensado na guitarra de prata. Toque este pensamento. A guitarra de prata. Rua da Carioca, 37, telefone 262-2179. 0 hora, 30 minutos, 0 segundos. A Igreja de Nova Vida apresenta Café Espiritual. 5 minutos de devoção bíblica. Em primeiro lugar. Rádio Baianguera, Bulão. ZYH 956. Onda média, 1230 kHz. ZYF 691. Onda tropical, 4915 kHz. 62 metros. Rádio Baianguera, Goiânia. Emissora da Operação Jaime Câmara. Você em primeiro lugar. E a vida que abre lá, meu irmão. As nossas transmissões do dia de hoje, falamos de Macapá, capital do território federal do Amapá, Brasil. Operamos em segunda média de 30 kW. Com essa nova base, abre 122 na frequência de 130 kHz. E em destrutividade, ZYF 360, em 4.905 kHz, em 71 metros. Rádio Nacional de Macapá. Uma emissora radiobrada. Esta é a Rádio Difusora Taubaté AM, 570 kHz. Ondas tropicais, 4.925 kHz. Difusora, uma rádio ligada em você. Atenção! Agora, mais do que nunca, existem razões importantes para você comprar nas Casas Bahia. Qualidade. Estamos apresentando o Grande Jornal RC com os principais fatos da semana. Mais uma programação das emissoras da Rádio Fusão de Poços de Caldas. ZYL 282, onda média 1250 kHz. ZYG 201, onda tropical, faixa de 60 metros, 4.945 kHz. Aos nossos amigos e ouvintes, nosso desejo de um dia muito feliz. 5 horas, 1 minuto e meio. Fala com vocês de Controle Rodeira, com o Padre João. Transmissor, Sebastião Sabino, Cid Scante Castro. Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro de 1990. Hoje dia da árvore, também dia do fazendeiro. Tempo tá bom, temperatura aqui 18 graus nesse momento. Eu sou tá convidado a ouvir o programa que vai até às 7h30, esperando que seja do seu inteiro. Frequência modulada, 99,9 MHz. Uberaba, Minas Gerais. O Guatemi AM, o Baú Plata, Pasco para os maiores. Rio Sinal Popular, Osasco, São Paulo. Emissora da Rede Autonomista do Rádio do Fogão. Transmissão simultânea para todo o Brasil com o Guatemi Onda Tropical. O Baú Plata, 865, 4.975 kHz, 62 metros. Aqui, Super Rádio Tupi. ZYK 656, Rádio Difusora do Brasil Limitada. A sua Super Rádio Tupi. Super Tupi, 1150 kHz. Abraçando o grande Brasil. É lá de lá. Ele de cá. Você é daí. Que nós aqui, todos juntos, sempre ouvindo a Tupi. Onde está o dinheiro? Gato meu, gato meu. E ninguém viu. Gato fugiu. Saludo para o Brasil. Onda Tropical. Comunicando, ZYF 690, Onda Tropical, 4.985 kHz, 60 metros. ZYF 440, Onda Curta, 11.815 kHz, 25 metros. ZYH 753, Onda Média, 50 kHz, 1.270 kHz. O Brasil Central AM. Estúdios instalados na Avenida Costa Silva, esquina com Dom Abel, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiânia. 204. Onda média, 640 kHz. Onda tropical, 5.025 kHz. Faixa de 62 metros. Super Rádio Vitória. A música em primeiro plano. Você em primeiro lugar. YK 542, onda média 820 kHz. YZ 853, onda tropical 60 metros. 5.035 kHz. YE 236, onda curta 31 metros. 9.635 kHz. Onda curta de 49 metros. 6.010 kHz. YZ804FM, 90,9 MHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. Transmitindo de Aparecida, São Paulo, Brasil. A maior audiência cativa do país. E ondas curtas, 49 metros, na frequência de 5.940. Rádio Guarujá, onda média, 1.420 kHz. ZYJ754, onda curta de 49 metros, 5.980 kHz. ZYE891, Florianópolis, Santa Catarina. Guarujá, a onda mais quente do seu rádio. Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz, ondas curtas, 5.990 kHz, falta de 49 metros. Em caráter experimental. Megahertz. FM, Brasil. Governo Participativo do Paraná. Comunicação Social saúda os 60 anos da Rádio Clube Paranaense. ZYZ 200, onda média, 1430. ZYE 725, ondas curtas, 49 metros, 6045. 25 metros, 11.935. E agora, 31 metros, 9.735. Emissoras brasileiras da Rádio Clube Paranaense, Curitiba, Paraná, Brasil. Estamos apresentando pela Rádio Guarani, Brasil Sertanejo. Apresentação, Edirinho. Ultramar 221, onda média, 1190 kHz. ZYE 520, onda curta, 49 metros, 6.050 kHz. ZYC 692, 96,5 MHz. FM Stereo. Emissoras da Rádio Guarani, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Capital, ZYJ 467 em 1030 kHz. Ondas curtas, ZYE 765, 49 metros em 1070 kHz, Rio de Janeiro. ZYE 726, 31 metros, 9.515 kHz. 49 metros, 6.080 kHz. Ondas curtas da Rádio Novas de Paz, Curitiba, Paraná, Brasil. Rádio Marumbi Limitada, a emissora da paz. ZYJ 208, onda média 730 kHz. Curitiba, Paraná, uma organização mateusiense. Identificação. Emissoras brasileiras de ondas curtas da Rádio Cultura Porto Alegre. 49 metros, 6.080 kHz. 31 metros, 9.520 kHz. 25 metros, 11.895 kHz. Rede Rio Grandense de Emissoras, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Onda média, 840 kHz. 956, 957, 958. Em 49, 31 e 25 metros. Emissora da rádio. São Paulo, Brasil. O mundo e você. Canção Nova. ZYK 513, onda média 1020 kHz. Onda curta 49 metros, 6.105 kHz. Onda curta 31 metros, 9.675 kHz. Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. ZYG 868, onda tropical de 60 metros, 4.825 kHz. Emissoras vinculadas à Fundação João Paulo II e situadas na estrada particular Alto da Bela Vista, sem número, Cachoeira Paulista, Diocese de Lorena, São Paulo, Brasil. Uma emissora católica para a evangelização do Brasil e do mundo. O sucessos que o povo canta. Futebol, notícia, utilidade pública. ZYK 694, onda média de 1.100 kHz. Curtas de 49 e 19 metros. Rádio Globo São Paulo, o som da liderança. Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 522 AM 1000 kHz. Ondas curtas. ZYE 950 em 49 metros. 951 em 31 metros. 952 em 25 metros. 953 em 19 metros. Rádio Record, São Paulo. A voz do Brasil. Em São Paulo, 12 horas. Paulinho Bola Petroa. Na luz e no calor do meio-dia, uma árvore verde. YH521, ondas médias, Super Rádio Cristal, 1350 kHz, Salvador, Bahia. ZYR854, ondas curtas, 49 metros, Super Rádio Boa Vontade, 6160 kHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ZYL263, ondas médias, Super Rede Boa Vontade, 550 kHz, Montes Claros, Minas Gerais. São emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. ZYE 365. Rádio Nacional da Amazônia. Cobrindo dois terços do território nacional. Levando alegria, música, informação e prestação de serviço. Rádio Nacional da Amazônia. Há 40 anos, a sua voz no rádio brasileiro. Ondas médias. ZYJ 219. 1210 kHz. Ondas curtas. ZYE 727, 25 metros. 11.905 kHz. 31 metros. 9.565 kHz. 49 metros. 6.060 kHz. Rádio Universo. Curitiba, Paraná, Brasil. Sempre com você. Rádio Universo, calçadão da Senadora Alencar Guimarães, 97, Edifício Marisa, 5º andar. Esse é o nosso endereço. Excelsior, a cidade você, a notícia na hora certa, o bom gosto musical, ZYK 695, ondas médias, 780 kHz, ZYE 969, ondas curtas em 31 metros, 9.585 kHz, uma emissora do sistema Globo de rádio, Excelsior, a informação de São Paulo. O seu domingo vivo. 780. Excelsior, rádio ativa. Um ótimo domingo para você que está em casa, que está também viajando, indo ou vindo de São Paulo. De qualquer maneira, você que está sintonizado aqui no 780 e principalmente para você que está trabalhando. É, muita gente trabalha no final de semana, no sábado e no domingo, para que muita gente possa descansar. Está em sintonia com a ZYE 890. Onda curta, 31 metros. 9.675 MHz. Ponto 75. Rádio Marumbi Limitada, a emissora da Pé. A maior potência evangélica do Brasil. Identificação. Veículo é 962. 5.955 kHz, 49 metros. ZYE 963. 9.685 kHz, 31 metros. Estações de ondas curtas da Rádio Gazeta. Estúdios. Avenida Paulista, 904 andar. Fundação Cássia Líbero. São Paulo, Brasil. Apresentando Show de Domingo, um programa da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. DYJ 460, onda média 1130 kHz. DYB 24, onda curta 9705 kHz. Rádio Nacional, Rio de Janeiro. Uma emissora Rádio Brás. DYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de julho, AM 1.600 kHz. Uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 6 horas. Esta é a Rádio Transmundial. ZYE 857. Ondas curtas de 49 metros. Frequência de 5.965 kHz. ZYE 858. Ondas curtas de 25 metros. Frequência de 11.735 kHz. ZYC 284. FM 87,9. Rádio Vila Nova Tonantins, Amazonas. RTN FM 101,5 MHz. Corumbá, Puerto Quijaro. Informações pelo telefone 0 operadora 11 5031 3533, ou então acesse o nosso site www.transmundial.com.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. Você está no Tarde RCM. Boa tarde para você e vamos ao vivo, iniciando mais uma hora. Um novo dia vai chegar daqui a pouco. E nós da Nacional estaremos a postos mais uma vez para deixar você ciente do que acontece. Nosso compromisso é o de apresentar a informação segura, a música brasileira e oferecer uma programação alegre e dinâmica. Nossa mensagem voltará a se dirigir a você, que está no meio da mata, na cidade, na beira do rio, no campo. Boa noite, amigos da Amazônia. Do Rio Grande, Campesino, com Délcio Tavares. Pé Leviano, com Os Mateadores. ZYK 276. Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. Emissoras brasileiras de ondas médias e curtas da Rádio Guaíba de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. ZYK 276 ondas médias, 720 kHz, 100 kW. ZYE 852 ondas curtas, 49 metros, 6 mil kHz. E ZYE 853 ondas curtas, 25 metros, 11.785 kHz. Rádio Guaíba. Passam 2 minutos das 5:30. Temperatura na Calda Júnior, 11 graus e 3 décimos. Tempo bom. Previsões para hoje no estado, parcialmente nublado, com períodos de claro. Podendo haver formação de geadas ao amanhecer no sul e sudoeste. Temperatura variando entre a mínima de 2 graus e máxima de 20 graus. Leia no Correio do Povo. Opa, como é que vamos? Tudo certo? Tudo bem? Final de semana legal, isso que vale, não é? Rádio Globo! Caiu o telefone, não temos mais ninguém? Não temos. Então vamos fazer o seguinte, né, doutor Gelson? Vamos tocar o prefixo da Rádio Gaúcha para o Antônio da São José dos Campos. Para que ele possa gravar, nós vamos até, ele conta mentalmente 1, 2, 3, no momento que eu parar de falar, e depois então o Gelson vai tocar. ZYK 278, Rádio Gaúcha, 100 kW, a fonte da informação, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, emissora líder do sistema RBS Rádio. AM, onda média, ZYJ 465, 800 kHz, 375 metros, onda curta, ZYE 774, 17.875 kHz, 16 metros, ZYE 773, 8.950 kHz, 25 metros, ZYE 772, 9.600 kHz, 31 metros, ZYE 776, 5.990 kHz, 49 metros. Caetano Veloso. Of Rádio Nacional of the Brasília, Brazil, a Rádio Brás Network Station. Our call letters are ZYE 365. Here is our program and broadcast schedule. At 2000 hours Greenwich Mean Time, we broadcast Europe in the English language, on the frequency of 15,270 kilohertz on the 19-meter band. After that, at 2,100 hours and 5 minutes Greenwich Mean Time, we transmit to the African continent, also English, on the frequency of 15,280 kilohertz on the 19-meter band. And finally, at 300 hours GMT, we broadcast to North America on 15,290 kilohertz on the 19-meter band. Before initiating today's program, we would like to invite our listeners to write to us as frequently as possible, sending in your reception reports, together with your comments and suggestions on our program content and format. At the same time, your questions will be most welcome, and will be answered either by mail or over the air. The address is the following. Radio Braz, International Service, Post Office Box Number 04-0340. Brasilia, postal code number 70323. Federal District, Brazil. Let's repeat that address once again. This is the Voice of America. The following program is in Spanish. Esta es la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington en español y vía satélite para América Latina. Buenas noches, estimados oyentes de América Latina. Dit is een uitzending van Radio Suriname Internationaal. Over 1 minuut beginnen wij met onze uitzending. YK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYM 959, 49 metros, 6170 kHz. ZYM 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYM 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Caixa Postal 11.544, CEP 05090, São Paulo.